coração. Eu conheci, era pequena, e lá no mato onde nasceu. Todas as tardes eu te regava, assim depressa você cresceu. Paineira velha na tua sombra, oh minha amada, foi tão feliz. Colhendo as flores que você dava, mas o destino assim não quis. E numa tarde você murchou, e o canarinho emudeceu. Aí no seu tronco só encontrei o nome dela e um adeus. Passaram muito janeiro. Ainda é boa a tua sombra, hoje é pousada do goiabeiro. Já não existe mais o terreiro, e o meu ranchinho se cobriu. A sua casca cresceu de novo, e o nome dela também sumiu. Paineira velha que era amiga, nosso destino são sempre iguais. Se estou contente, você floresce, quando eu padeço a flores cai. Junto, paineira velha, vamos morrer aí nesta união. De vosso galho quero uma cruz, sua madeira quero caixão.